Se você gostou do Acervo PG do podcast, inscreva-se no seu agregador favorito de podcast, envie um comentário ou entre em contato no acervopgdopodcast@mailfans.com e também no Instagram, @acervopgdopodcast. Gostaria de agradecer as doações das seguintes pessoas. Elas são Aline Juliana e Maria Arissa. Um abraço e até o próximo episódio.